Delta 084, are you able to fly direct? We have 2366 to GPS approach to runway 10. Request Tango Alpha Sierra Alpha position 2 VOR, VOR approach to runway 10, that's correct? Roger, fly direct Tango Alpha Sierra Alpha. Agora, à sua frente agora, um Airbus 330-0200. Airbus 330-0200. Descend to 2,000 feet, turn and descend, follow the 1014. Clear 2,000, confirm QNH-1014. That's correct. Roger, clear 2,000, QNH-1014. Airbus 330-0200. Tango 888, redução de velocidade para 2209. Descendo para 2209, igual a 888. A significação desse mapa de voo 050, chegada na área. Chama 6313, super restrito a nível de voo 340. Chama 3, super restrito a nível de voo 340. Chulé 6303. Sua escuta prossiga. Suba restrito nível de voo 340. Descer 340, 6303. Possibilidade de uma proa mais à frente aí, senhor? O baixo. Suba restrito a 340 e chame Recife agora em 251, alternando 23.8 e correndo diretamente com o mesmo. Ativo 251-238, Recife 340, boa noite. Chamei a 224, redução de velocidade para 2109. Desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador no 0.4. 3.014, igual a 3.888. 1.888, confirmando, prossegue para o RNAVE, correto? Correto, RNAVE da 1.0. 7. 334, subtração para o sequenciamento de tráfego, com via esquerda para o 015, limite será a magnética 101 de Simbra. Redução de velocidade para 230 nós. Chegada até Itap, após Itap será reorientado para Procedimento RNAV, tá? 362. M24, redução de velocidade para 1709. Dois, redução de velocidade para 210, mais. Estou estabilizando na final GPS. Está na final da LS, Renato, 888. 888, compete aproximação e chama a Torre Salvador, 118, décima 9. 185, 888. Puxando a 624, desce para 2500 PES, altímetro em Salvador, 1014, livre final GPS, para 10, estamos estabilizando na final. Quatro, nove, oito, zero, está com 116, 6 horas e 15, alterna Maceió. Separa 3500 pés, altímetro no 04. Para 3500, está após o estado, vai voar então na curva do 366. Call, ground control 121, this is 19. Para 0-84, boa noite. Boa noite. Salvador da 3305, solicitação nível 330 para 5, tá 05. 1, 2, 1, 9. Passando Europa 0, informe que registra o e-mail. Com informação Romeu, autorização 330, registro. Solicitação foi do TAM 3305? Tá 3305 para Recife, está autorizado nível 330. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Pouca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue a pêndulo 17. Aciona 5065 e o controle em 119.8. 1709. Qualquer normalidade que observa, eu Leona Europa 084, boa noite. Corrigimento correto, cima quando pronto, eu puxo no 5, tá? Chamar o Alpha 0, Rick 4, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Europa 084, Europa 11. 0 para 150. 3178, assim, identificação disso, mantém o nível 050, 3 vai chegar na pare. Autorizando 150, poderia voar a terra vida 3668? Boa, ótimo. Na 3 curta, corrigindo, descendo a seção 050, aguardando por outro terra vida 3668. Azul 4980, mantém o ponto de espera. Adem, azul 4980, boa. Solo 4980, no solo 05, direita, ao livrar-se no solo, 1219. Direita mesmo, 0983. Por favor, 0983, livra. Xené 6224, pouso autorizado, pista 0, vento 080 graus, 089. Oito, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 04 no pátio principal. Alfa Juliette 04, 1888. Como é que é que você vai, prossiga? Já puxou a autorização? Está autorizado! Papá Romeu, Mike, Golf X-Ray para Serra Bravo, Serra Golf, nível 270. Decola da 107, cumpre o perfil da saída Cuca, transição Zipar. Após decolagem, curva à esquerda, aciona 5044 e o controle em 119.8. Saída Cuca, posição de parque, 5044, responde 1998, é o 14. Bom, vou protegimento correto para acionamento táxi decolagem, torre em 118.95. Altímetro marca 1014. Confirme só o pátio, por gentileza. O pátio zero está para a autorização 118.95. Confirme pessoas a bordo, Golf Mike X-Ray. 4 bordo, 5 e 30 da Salvador, muito boa noite. É o SAM 3197, estou com informação Romeu. Autorização e cópia nível 320, o que tiver autorizado para Galeão. Bono 246, prossiga na chegada Bonf e desça para o nível de voo 050. Aguardando nas escutas. A 224, os táxis autorizados via Alfa, reporte a entidade Juliette. Alfa, reporte a entidade. CM62 autorizado, pouso bicho no zero, vento 080 graus, 109. Pouso no zero, 3662. dois vão diminuir um brilho do papi para sua verificação, por favor, se tem alguma discrepância de informação, por favor. São 3197, ao solo, ao solo. Puta. São 3197, confirme o horário do voo. Eu vou estar 3 horas e meia atrasada. O ateliê seria agora para o 00, passado da minha empresa. Facilidade maior, melhora? Ao lado direito, ela está toda branca, e o lado esquerdo está vermelho e branco. Ok, gente, obrigado. Salve, Salvador, muito boa noite. É o Sideral 9973, está pronto para a cópia com o PIN 360. Sideral 9973, Romeu em curso, autorizado Serra Bravo, Sali Foxtrot, via Pérsulo 1-0, por Bar, via Pérsulo 1-6, após conforme rota do plano, nível 360, saída da El, Leda, Mótima, decolada 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0-66, frequência do controle, Salvador, 1-1-9, décima 8. Sideral 9973 está autorizado com o fim nível 360 via pêndulo 1-0, Kubabi, a pêndulo 1-6, após conforme rota do plano. Decolando 1-0 com curva direita na Dael, Leda, Mótima, 5-0-66 o transponder, 1-1-9, décima 8, a frequência do controle, Salvador, Sideral 9973. Sideral 9973, planejamento correto, reporte pronto para o pushback e estacionamento. Reportar a prova para o pushback e acionamento, Sideral 9973. Solo aos 11, direito 21, decimal 9, solo. 21, décimo 9, só para informação que pouco antes de usar a cabeceira, o papo ficou normal, 2 a 2, para duas vermelhas e duas brancas. É, amanhã vai ter uma manutenção dele aí, porque está acontecendo a distância média e longa, as informações realmente estão um pouco embaralhadas. Obrigado. Ok, obrigado. 980 autorizado a decolar, pista 1-0, vento 080 graus, 1-0-9. Decolagem, do 4980. Confirme, a aeronave que chamou o solo. Solo Salvador, boa noite, Altan 36 E2, livrou na escuta. Altan 3662, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette para o 07, está 3662. Ground, good evening, Azul 4959, information Romeo receiving, request please to see the Alpha level 140. Azul 4959, confirm flight level 140. Ground, 140, RF5, Azul 4959. Azul 4959, stand by for ATC clearance. Prepare Coral Departure. Expecting Coral Departure, Azul 4959, standing by. Foi o 4980. 4980, decolou 013, controle 199, decima 8. 098, azul, 4980. Azul 4980, boa noite. Azul 4980, boa noite, contato radar, se mantém o 350 via saída PUCA. Via, salve para o 350, azul 4980. azul 4980, referência para uma, na Proteja Aracaju. Azul 4980, quase coordenação com o centro Recife. Parando, 4980. Azul 4959, ready to copy. Ready, go ahead. Azul 4959, clear to Sierra Bravo, India Lima, via Golf 677. Fly level 140, Corral departure. Take off from runway 10, turn right after takeoff, squawk 0263, Salvador departure control 119.8. Approved as fire level 180 via Golf 677, departure will be Corral. After takeoff, turn right, flap to 140. Score code 0263, departure will be 119.8, Azul 4959. Azul 4959, read back correct, report ready to push back and start up. I will call Azul 4959. Então 3197, pronto, cópia. Confirmo 3197. Então 3197, pronto, cópia. Pronto, copia. Então 3197, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via Alta November, 857 até Mossul, nível 320, saída da El, Leda, Irume, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5106, frequência do controle Salvador, 119.8. Galeão 320 para Upper November 87, Bolsu da El, Leda Irume, 5106, 398, decolando da 10 no curva direita. Então 3197, compilhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Corte na aberta. Então 3305, no 05 pushback e acionamento. Então 3305, pushback em coordenação com a equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Livre funcionamento, chama para o táxi, 3305. Olá, 723, boa noite, prossiga na chegada Ponce e desça para o nível de voo 050. Boa, segue na Ponce, 050. Olá, 723, aguardando mais próximo ao RNAV. Ser 366, alta 31978, chame torre na frequência, noite, decimal 95. 295, vai chamar. 3177. Solo Salvador, Azul 2774, ciente da Romeu, solicita autorização de tráfego. Pouso, mistura 0, vento 100 graus, 109. Autorizado, pouso 90, só 3178. Separei saída coral. Gente, saída coral, azul 274. Autorizado, informe a de pronto que está sendo. Informa a de pronto que está. Azul 2774, pronto, cópia. A próxima cópia, Azul 2774. Azul 2774, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Golf 677, nível 160. Saída coral, decola da 10, primeira curva direita, transponder 0271, frequência do controle Salvador, 119.8. Gente, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, saída coral, decola da 10, curva direita, transponder 0271, controle 119.8, azul 2774. Azul 2774, controlamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. porta pronto para puxo e acionamento azul 2774. 5.45. 2085 ou 2545? Ou azul 4980. Natal com 3 horas de sucesso para o ataque. 3305, confirme a autonomia? 3 horas. Copiado 3 horas de autonomia, táxi autorizado para o ponto de história da pista no zero via parte 1, taxiway Indy Alpha, quando pronto chame a torre, 118-95, ajuste 1014. 1014, ajuste via parte, Indy Alpha, ponto de espera, 118-95, quando lá, 3305. Pushback acionamento, sideral 9973. Sideral 9973, pushback em coordenação, deveria acionar, reposta pronto para ataque. Reposta pronto para ataque, sideral 9973. Ligou 12426, tá, vai passando agora o 366 para o 37. João 246, gente, chame torre na CP, entra no 8.95. 1895, uma boa noite. Alô, Salvador, boa, 5972, informação Romeu, autorização Galeão 400, negativa RNAVE. Rio 59. 74, confirme? 72, senhor. Rio 5972 para o Galeão. Toma seu curso Romeu, guarde cópia. Ciente, negativa em nave, ok? Ciente, negativa em nave. Grau 109. Rio 78, solo 21, vira à direita, chama 21, decimal 9, direita, vai chamar 21, 3178. Alô, Salvador, está 3178, boa noite, livro. Tá 3178, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Correto, 3178. 366. Passo meu, via 2367, vou... 2346, autorizado pouso, pista 10, vento 060 graus, 10 mais. Pouso. Gol 9932, prossiga. Tá nessa aqui a autorização? Gol 9932, toma seu curso meu, guarde cópia número 2. Passo 2500, autoriza o PROD PUCA, pode ser rei, senhor? Autorizado, PUCA. Na Alfa 3178, autorizado Juliette para o para a remota 13. Juliette, remota 13, obrigado. Para o táxi federal 997302, 4 horas e 1 Guarulhos. Sideral 9973, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1014, atenta a Airbus da TAM ingressando no parte 1. Gente, livre, táxi, parte 1, Índia, 295, ponto de espera, vai chamar. Sideral 9973, vai ficar atento à aeronave da TAM. Solução. Ah, bravo, Fox do Lufo. 1-0-0-0-0-0-0-0-0. Eu deixo o informar pro ideal pro destino. Afirmativo, senhor, agora. Parking stand number 4, Romeo. Azul 4959, stand by for a pushback. Standing by for a man for sir. Cúpula Salvador está na escuta do Golf Mike X-Ray. Fica. A pro ideal é 022. Azul 4959. Push. A pro pushback and start up. Report ready to taxi. You report ready for taxi, Azul 4959. Alô, 246, boa noite. Voo 1246, ataque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 210, obrigado. Perto destino, informe estimado para o pouso. Sim, está presente voando direto destino. Está estimando o pouso em mais 1 hora e 55. Copiado. Voo 9932. Confirmo, fala. 9932, da voo. Voo 9932, aguarde mais 1 minuto, cópia. Prepare Puca, transição Aracaju. Voo 7236. Pode 26, essa é para 2500, autorizada a RNAV e reposto de estabilidade. 2500, reportará, voo 723. 5972, na escuta do solo. A sua escuta, senhor, prontíssimo para cópia. Rio 5972, aguarde 2 minutos, estamos em coordenação sua saída. Aguarde cópia mantendo escuta. Ok, na sua escuta. Voo 9973, pronto cópia. 32, tá. Voo 9932, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 3390. Saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5103, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, Voo 9932, cumprimento correto, rebote pronto para o pushback e treinamento. Na 3305, decola aos 30, controle 119.8. Uno, 198 a 3305. Salvador, boa noite, a 3305, nos avisos em peça para o 330, saída Pouco, damos transição Aracaju. 3305, contato radar, acima DG 360, saída Pouca. 330, saída Pouca, tá 3305. Yes, we have mais 4 aboard. 3 hours of fuel remaining and alternating Salvador. 1-2. Deve decolar, será o nosso alto. Via April 3, April 1, taxiway India and taxiway Alpha. When ready, contact to tower 118.95, TNH 1014. Service taxi via April 3 and April 1, India on holding point on Alpha, runway 10, change frequency to tower 118.95, TNH 1014, Azul 4959. Rio 5972, agora sim, pronto, cópia. Pronto, senhor. Rio 5972, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via Serra Golfe Romeu, Charlie Vitor Lima, Vitor Tango Romeu, após sair conforme rota, nível 400. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após seguro, Serra Golfe Romeu, transponder 5075, frequência do controle Salvador, 119.8. 400 Galeão, Serra Golfo Romeu, Charlie Vitor Lima, Vitor Tango Romeu, após conforme, decolando a 10, curvando a direita, perfil Leda, da El Leda Seguro, 5075 Transponder, 198 na saída, é o 5972. Rio 5972, cotejamento correto, rapaz, pronto para o pushback e treinamento. Estamos prontos aqui no pátio 3, posição 7, ó. Rio 5972, guarde para o push. Sua escuta aguardando. Solo Salvador, Azul 2774, solicita pushback e acionamento para parte 3. Azul 2774, aguarde para o push. Aguarda para push, Azul 2774. Para o pushback, acionamento, tá 3197, está no portão 9. Tá 3197, pushback em coordenação com a equipe de solo, livre de acionar, recorte pronto para o táxi. Firmativo, estão confirmando a posição, é 8, está livre, pushback acionamento, chama para o táxi. Tan 3197. Gente, posição 08, autorizado pushback, reporte pronto para o táxi. Tá o Cidrão? Autorizado. Pro de ler da Cidrão. Óbvio. Rio 5972, pushback coordenação, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi, atento à aeronave, levando o pátio 3. Gente, coordenação, está livre, chama o táxi, 5972. 685-12545, Golf Mate Sul, boa noite. Chevrolet 6224, pronto, cópia. Chevrolet 6224, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 190, saída Conde, decolada 10, primeira curva esquerda, aciona 0274, frequência do controle Salvador, 119.8. M2, 2, 4, cotejamento correto, reposte pronto para o pushback treinamento. S23, só os 35, direito 219, João. Vai levar direito 219, agora no Red 23. Estamos do Tower Azul, 4959, holding point runway 10. 723, Brasil. Voo no 723, táxi autorizado via Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Juliette, gol 1723. 9959. Chama o centro Recife na frequência no 2085, alternativa 25.45. 1225-2505-3305. 26.85 a primária. 3685-3305. Nove, aguarde para o push. Salvador, tem uma previsão para o Azul 2774? Azul 2774, aproximadamente mais 3 minutos. É, que aguarda. Próxima Juliette, gol no 723. Gol no 723, autorizado Juliette para o portão 05. Juliette para o 05. Para o táxi do San 3197. Está com 1-1-1-1-1-B, 3 horas e 40, alterna campanha. 85-2545, Recife, Federal 9973. Táxi autorizado até o Travesso, portão 02 da Prefeitura. Paulo, táxi por gentileza do Rio 5972, 2 a bordo 13h40, alterna Guarulhos, visual com gol aqui entrando. Rio 5972, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Catiuno, Taxi Indy Alfa, quando o próximo chega à torre, 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-4, tem passagem ao Bang da Gol ingressando no portão 05. Gente, visual. Autorizado, 190 no 4 agora, 4342, Uno, Índia, 1895 lá no Ponte Espera. Obrigado, bom trabalho. Salvador, funcionário 6224, puxa o back acionamento no trem. Funcionário 6224, aguarde para o push. Aguardando, 6224. Para Guarulhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4198, have a nice night. Tudo aí é o Leda Mótico. Azul 2774, autorizado pushback acionamento, repasse pronto para o táxi. Autorizado pushback acionamento, Azul 2774. Plan 3197, autorizado táxi para o ponto de parada da pista no zero, via parte 1, táxi Índia e Alfa, quando pronto chame a torre, 118.95, ajuste 10 no 4. 7.10 no 4 de ajuste, táxi autorizado via pátio, Índia, Alfa. Vai chamar a torre 118.95. Não, nome de acionamento, voo 9932. Voo 9932, após passagem do Airbus da TAM em direção ao ponto de espera. Livre, puxa o back acionamento, reporte pronto para o táxi. Torre Salvador, muito boa noite. O TAM 3197, ponto espera 90, igual com o I. Gente, mantém a posição, tá 3197. Mantera o ponto espera, tá 3197. Nível 340. Decolada 10, primeira curva direita, transponder 5104, faz da El Leda Motiva. Utilizando para E o 5974, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Salvador, gol 934, muito boa noite. Paciente da informação, Romeu, meu 350, Maceió. Gol 1134, guarde cópia. Romeu em curso, prepare Puca transição Aracaju. Pucaru, guardando, muito obrigado. Sol Salvador, azul 2774, solicita táxi, Piavigo 72, autonomia 3 horas e 20, alternando Salvador. Azul 2774, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Uno, táxi Índia e Alfa, quando pronto chame a torre, 118.95, ajuste 10.14, segue Boeing da Gol, através do portão 4. Sim, autorizado, táxi via Pátio Uno, Índia até o ponto de espera 10, ajuste 10.14, segue Boeing da Gol no 4.4, azul 2774. Rio 5974, aguarde para o push. Agora. Para o 9932, copiado 125 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway Índia e Alfa, quando o ponto chame a torre, 118.95, ajuste 1014. 314 Índia Alfa, 3895, 9932. Índia 972, decola os 4, controle 119.8. 198, uma boa noite. Paulo Salvador, boa noite, Altan 38, no centro da informação Alfa, autorização para Guarulhos, nível de voo solicitado 340. Altan 3815, informação em curso Alfa, guarde cópia número 2, prepare da El, lê da Mótima. Centro da Alfa, prepara da El, Mótima, Altan 3815. Rio 5974, afirma, postular em coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado decolar, 080 graus, 89. Decolar, 190, 3197. Operação equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação, chamar para o táxi, fechar 6224. 32, autorizado, né, Mateu no zero. Nossa equipe de solo informou que a aeronave da Azul está muito próxima, não tem condições ainda de realizar o sistema. Hoje é 6224, já está livre, sem propósito. Chama no contato, 6224. Voo 1134, pronto, cópia. Pronto. Voo 1134, autorizado, Serra Brava, Mike Oscar. Via Open Azul 17, nível 350, sai da PUCA, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5112, frequência do controle Salvador 119, décima 8. 350, nível autorizado, via Open Azul 17, sai da PUCARU, decolada 10, curva esquerda 5112, a transponder 198, controle bom. Cruzando 1700, Del. 3197, boa noite, contato radar, se mantém o 320, via Sérgio da El. Sobe direto ao 320, vigilante radar, Tana 3197. 5 pronto. Tana 3815, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Alpenzulu 10 até Taubaté, nível 340. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Mótima. Transponder 5037, frequência do controle em Salvador, 119, décima 8. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, via Perzul 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita da El, Mótima, opcionado 5037, 798, controle, TAN 3, 8, 5, 7. TAN 3, 8, 5, confirme o transponder copiado.